Panorama Agrícola para 15 de dezembro de 2011, quinta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, amigo ouvinte do Panorama Agrícola, nós estamos abrindo o programa de quinta-feira, 15 de dezembro de 2011, lua cheia. Eu sou o Mauro Moirer e comigo na mesa de som hoje está o Márcio Peixe. O ditado do programa é: melhor um prato de hortaliças com amor do que um boi gordo com ódio. Confira no Panorama Agrícola desta quinta-feira uma dica sobre alimentação. Investimentos em pecuária na Serra Catarinense. Panorama Regional, Chicão de Lages fala sobre opções de renda para a região. E na entrevista, experimentos com trigo no Centro de Pesquisa para a Agricultura Familiar de Chapecó. Fique ligado aqui no Panorama Agrícola. Para participar do programa, envie e-mail para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br ou o telefone 48-3239-5647. Uma dica que pode mudar o seu dia. De excelente valor nutritivo, o ovo pode substituir até mesmo carne de vaca. É essencial na alimentação das crianças, mas prefira sempre ovo cozido a ovo frito. É hora das notícias. Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca assinou convênio com o Banco do Brasil para operacionalizar o Programa de Desenvolvimento da Pecuária de Corte, voltado para as regiões de Lages e São Joaquim. O programa quer desenvolver a pecuária de corte por meio de investimentos para melhorar indicadores técnicos que tratam do aumento da taxa de natalidade, redução da idade de abate e produtividade com eficácia no uso dos campos nativos. A ideia é aumentar a renda do pecuarista, aumentar a rentabilidade da produção de bovinos de corte e difundir tecnologias de baixo custo a serem adotadas pelos produtores. Fique ligado no Panorama Regional. Opções de renda para a região serrana. Um dos problemas de renda para a região serrana é a falta de infraestrutura de comercialização, já que não existe uma central para recebimento e comercialização dos produtos, e com isso os produtores não têm uma referência para entregar seus produtos. Outra forma de comercialização que está sendo pouco explorada na região é o programa da merenda escolar, com recursos do governo federal, e que obriga a aquisição de pelo menos 30% dos produtos servidos na merenda escolar, que sejam então dos agricultores familiares e que são comercializados a preço de varejo, dando uma margem então melhor, né, aos produtores. Em Lages, esse programa vem sendo executado pela Associação das Comunidades Rurais Organizadas, Secretaria Municipal da Agricultura e a Secretaria de Educação. Então, atingindo as escolas municipais, porém, ainda com uma estrutura, né, muito acanhada. Existe ainda um grande filão, que é a merenda para as escolas estaduais, que demanda então um volume bem maior de produtos e que poderiam ser adquiridos através dos produtores da região e que não está ainda acontecendo. Por isso é necessário que as lideranças do setor rural elaborem um projeto regional para o programa da merenda escolar, que tem comércio garantido a preço de consumidor e ao qual proporcionariam uma excelente alternativa para os nossos produtores que necessitam diversificar a renda da propriedade. Segundo o engenheiro agrônomo Humberto Silveira de Souza, que é extensionista municipal, escritório da, municipal da IPAG de Lages, existem boas opções para projetos no setor rural, como o fomento da produção de leite e a produção de frutas, mas que necessita um pouco mais de pesquisa, infraestrutura e fomento. Enfim, as possibilidades são muitas e só depende, então, da região serrana acordar para esse grande potencial que é a agricultura. O agronegócio, então, na região serrana não pode mais ficar naquele tem potencial, e sim tem produção, para isso que ocorra, então, se faz necessário investimentos e fomento na produção e comercialização. Hamilton Weber Xavier, Chicão, EPAG, região de Lares, para o programa Panorama Agrícola. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. Panorama Agrícola conversa com Nelson Cortina, que é o chefe do CEPAF, o Centro para Pesquisa em Agricultura Familiar da EPAGRE, localizado em Chapecó. Quais são as novidades em termos de experimentos neste final de ano, Nelson? Bem, em termos de novidades é de que nós estamos colhendo os experimentos que foram instalados em julho, experimentos com trigo, e dizer de que neste ano agrícola, então, essa cultura, especialmente o trigo, está muito boa. Nós também plantamos, daí mais para cobertura de solo, a questão de centeio e de triticale, que também se mostraram bastante promissores e uma qualidade significativa muito boa em termos de cobertura. Material que nós vamos aproveitar para o próximo inverno do ano que vem. Então, são atividades que são realizadas no CEPAF. Além do que, nós temos as culturas de feijão, né, que estão com relativamente comprometidas em função do frio não previsto para o mês de novembro, né? Esse mês de novembro para nós no oeste de Santa Catarina foi atípico, né? E então a cultura do feijão sofreu relativamente em função desse frio. Nelson Cortina, quando o produtor procura o CEPAF, quais são as principais demandas do produtor? Bom, nós, como foi dito, o CEPAF é Centro de Pesquisa para Agricultura Familiar. Nós desenvolvemos, além das culturas, trabalhos além da cultura do feijão, do milho, trabalhamos também com cobertura dos solos. Então, para que não haja esse problema de erosão, problema de melhoria da fertilidade, nós temos também culturas de horticultura, morango, citricultura, na parte de citricultura, um trabalho relativamente novo no estado, mas que está dando um bom resultado, é com relação a oliveiras. Nós temos as oliveiras que estão mostrando um óleo de boa qualidade. Nós temos tido alguns consultores do Chile e da Itália que nos visitaram e estão demonstraram de boa qualidade o nosso óleo também. E também temos um trabalho significativo para o oeste de Santa Catarina, uma vez que nós somos atualmente a bacia leiteira de Santa Catarina. Nós, o CEPAF, temos um trabalho em relação às forrageiras, que no fundo é o alimento para os animais transformarem em leite. Quais são, na sua avaliação, os principais desafios para 2012? A pesquisa, na verdade, ela movida também, ela necessita de recursos. Havendo recursos, nós teríamos condições de desenvolver e com maior intensidade, e é o desejo do governo atualmente, de que o CEPAF possa se transformar como referência em pesquisa na área de leite. Como eu disse anteriormente, o Oeste de Santa Catarina é atualmente o maior produtor de leite, cerca de 60% a 70% do leite está sendo produzido no Oeste, e nós então temos também que nos enquadrar nessa atividade com maior intensidade. A adequação do CEPAF nessa área de leite é o nosso desafio para o ano de 2012. Conversamos com Nelson Cortina, chefe do CEPAF, o Centro em Pesquisa para Agricultura Familiar da IPAGRE em Chapecó. Nelson Cortina, muito obrigado pelas suas informações. obrigado pela oportunidade e desejamos também, além do seu trabalho aqui que tem feito normalmente, que os agricultores também possam receber e recebem as informações aqui através do programa aqui, nós possamos atendê-los a contento. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE.